Honestidade é para os fortes. Se enfrenta o diabo com o olho, se aproxime. Cole na banca de mano foda firme. Pegue o calibre da banca, chegado ser pedreiro é errado. Quero um baseado pra relaxar, clarear, né, verdade? Pois é foda sem nada na beira pra encarar a realidade. Temos um plano, mano, pra derrubar o banco. Carro de fuga roubado, calibre de fuder fulano. Temos a planta do banco, mapa de esquema, a fita e pá, é só abraçar. Que a felicidade está estampada em notas de 50 e 100. Sem grana é ninguém, se quer ser alguém, vem. Talvez não seja a maneira mais certa de levantar grana, mas saca que por nada muitos entram em cana. Honestidade não inclui no meu dicionário. Playboy, otário, mãos ao alto, isso é um assalto. Aqui, enfim, ninguém tem nada a perder, ligo. Se a cadeia é o inferno, aqui não é paraíso. Quem roda pro pouco, câmera perfeita, comédia chegada. É, entra sem respeito no X, mano, que diz que a mulher. Se vai dar certo ou errado, tô me lixando. Se falhar, sou respeitado, a fita é banco. Vamos nessa, estamos até o pescoço. Na fita do quê, mano? Fita do banco, vamos nessa. Estamos até o pescoço. Na fita do quê, mano? Fita do banco, vamos nessa. Estamos até o pescoço. Na fita do quê, mano? Fita do banco, vamos nessa. Estamos até o pescoço. Na fita do quê, mano? Fita do banco. E aí, então, tá vinheta na parada? Sei lá, mano. E é o seguinte, se é de menor, se a casa cair pra você não pega nada. Não tenho nada a perder. Entra aí, vamos aí. Avião, esperto, ligeiro, correto com celular. Esperando a hora bem certa para podermos penetrar. Todos conseguem fervendo, vai vendo. E eu olho tremendo na base, não sei o que que pega, sei que rola. Na parada é foda, o chefe do carango manda um alô pelo rádio amador. Sem homicídio, sem pista, sem falha. Assalto ligeiro e limpo, esta é minha marca, só saca. Minha ficha é quilométrica, sou prolongado. Se me pegam, minha ficha aumenta pra caralho. Uma pá de artigo 57288. Só me levo daqui no caixão, é morto. Mas se alguém não cooperar, eu só lamento. Antes ele do que a gente. Pum, levei os meses pra bolar esse assalto. Não, não quero que vá tudo por água abaixo. Hoje o banco tá cheio, é dia de pagamento. Minha cabeça tá mil, quero dinheiro. Não posso ser Loki, agir como moleque. Se dou falha, eu apodreço na leste. Tô com medo e pum, suando frio. Meu coração tá mil, merda, puta que eu pariu. Nosso esquema forte, mano, mano, é certo. A fita é banco, Tom, tem que ficar esperto. Vamos nessa, estamos até o pescoço. Na fita do quê, mano? Fita do banco, vamos nessa. Estamos até o pescoço. Na fita do quê, mano? Fita do banco, vamos nessa. Estamos até o pescoço. Na fita do quê, mano? Fita do banco, vamos nessa. Estamos até o pescoço. Na fita do quê, mano? Fita do bota banco. Então, Cafone, acho que o maluco vai mijar pra trás, vai deixar a casa cair, não vai segurar a bronca, hein, mano. Não, aí, maluco, a primeira vez é assim mesmo aí. Não esquenta a cabeça, não. Se liga na ideia. Mano, ele vai furar. Não, mano. Se liga aí. O novato tá tenso, mas assim foi comigo. Tremia mais que vara verde com baseado no bico. A primeira parada, a barriga gelava, véi, era foda. Mas depois do primeiro homicídio, o resto se torna baba. Mas pra você, o mais certo é que encare sem medo. Você não quer ser alguém, ter cadela e dinheiro. Portanto, não dê vacilo, digo, ligo. Olho vivo, dedo no gatilho, é isso. A barra é limpa, já ganhei, o avião deu sinal. Já sabotei, te liguei, o detetor de metal. Pode ir que não vai ter erro, mano. A fita é forte, a fita é banco. Lá vou eu, parti para o crime vestido, pode crer. Nasci puro 3-8 e do APT. Vou penetrar, meu chegado me dá cobertura. Vai na confiança que a gente segura. Colo de presença como se tivesse grana. Pois tô ligado que a aparência sempre engana. Vou devagar, na moral, com cautela. A fita é banco, foda mano, sem comédia. Vamos nessa, estamos até o pescoço. Na fita do quê, mano? Fita do banco, vamos nessa. Estamos até o pescoço. Na fita do quê, mano? Fita do banco, vamos nessa. Estamos até o pescoço. Na fita do quê, mano? Fita do banco, vamos nessa. Estamos até o pescoço. Na fita do quê, mano? Fita do banco. Estou até o pescoço. agora é tudo ou nada. As câmeras já registraram a minha cara. Logo em seguida entre os manos, todos para o chão, apertaremos o gatilho se houver cooperação. Me isolo e coloco a minha máscara. Entro na sala de vídeo, pego a fita, ha! Tá tudo dando certo, aviso todo mundo. Rapidinho, pois só temos 3 minutos. A banca limpa os caixas, sem falhar, beleza. Já penso no final de semana, altas brejas. Um guarda quer bancar o herói, herói só na TV. Você tem uma família e eu nada a perder. Não pensou duas vezes, o rato foi se entregando. Todos a mil, yo, para os carangos. Fuga bem linda, digna de Capone. É sem boia, sem chance pros homens. Nos trombamos em um armazém em São Mateus. Minha grana tá no bolso e vejo o que valeu. Sem crocô, sem pilantragem, paz. Dá gosto de trampar com profissionais. Se ligou como é foda, mano. 98, fita do banco. Vamos nessa, estamos até o pescoço. Na fita do quê, mano? Fita do banco, vamos nessa. Estamos até o pescoço. Na fita do quê, mano? Fita do banco, vamos nessa. Estamos até o pescoço. Na fita do quê, mano? Fita do banco, vamos nessa. Estamos até o pescoço. Na fita do quê, mano? Fita do banco. Uma onda de assaltos coloca a cidade de São Paulo em pânico. Estamos em São Mateus, 4 horas da tarde, onde o banco acaba de ser assaltado. Inimigos, fortemente armados, assaltam um carro forte e põe a vida de civis em perigo.